Portal do Arrocha. E o nome dele é assim: Cássio Júnior, Cássio Júnior, ou Estouradinho, ou Estouradinho. Hoje me disseram que se beija bem. Eu sei, ontem à noite eu que te deixei. Falaram bem do cheiro do seu corpo. Conheço, se perfume foi eu quem te dei. E não precisa me explicar nada. Melhor não estragar a madrugada. Você já sabe onde tá pisando. Nosso tempo tá quase acabando. Meia hora o sol vai nascer. Tô querendo o melhor de você. Da porta pra fora, pouco importa se a gente é amante. Sabe onde tá pisando? O nosso tempo tá quase acabando. Meia hora o sol vai nascer. Tô querendo o melhor de você. Da porta pra fora, pouco importa se a gente é amante.